1. Falado, Xurei 5, controle Salvador, 120, decimal 8. Controle 1208, obrigado. São 3193, a linha decola pista 10, vento 210 graus, 099. Confirme. Dando 2000 pés. Sua decolagem pista 10, confirmando vento 190 graus, 079. Autorizar a decolagem dando 0.3093. Controle Salvador, Força Aérea 2561. 2061. Salvador. Controle Salvador, Força Aérea 2561. Aéreo 2561, minha torre. Aéreo 2561, não é escuta a torre? Torre Salvador, Força Aérea 2561. Zona 2, Ocean 605. You are clear. Thank you, proceed, direct 605. Controle Salvador, Força Aérea 2561. Força Aérea 2561, sub, mantenha 360, saída Alfa 1. Subindo para 360, saída Alfa 1, Força Aérea 2561. Ao cruzar 2000 pode voar direto, Leda. Direto, Leda, obrigado. Localizer Ocean 605. 6305, complete a left report correction. Call now, Salvador Tower 118, this moment. 1895, thank you. Bye bye, 605. Salvador Tower, good afternoon, Ocean 605. 6315, establish on localized first. Question 6315, continue approach, check landing gear and await clear landing clearance. Continue to expect the clearance to land and the landing gear down and lock it. Gate 67 da Colada 41, controle 119.8. 19.8, tem uma boa tarde. Somente. 6315, clear to land, runway 10, winds 190 degrees, 10 knots. Okay, clear to land, runway 10, ocean 615, thank you. 0 na Arboro Gol 267. Sete pode seguir direto para Elefant? Autorizado direto Elefant 867. Obrigado. São 3216, após a passagem do Airbus 320 do Sonair na final, a linha e mantém para o Sano Zero. Após a linha mantém o Sano Zero. Oceaner 6315, solo 44, livre direita, solo 1211. Light, Dan, 1219, thank you. Oceaner 6315, 121.1. Okay, but leaving by the next flight. Ocean 615, be sent by a Golf, yeah. And confirm the position, please. Sun 3193, chame Recife agora, 251, alterno 3395. Ocean 6315, confirm. Okay, Ocean 615, Golf. 151251.1. 1211, thank you. Bye, Mr. 605. Então, as 3-2 na meia, mantenha a posição. Então, 3-2 na meia, livre decolagem, pista 1-0, vento 190 graus, 1-1-9. 2008, identifique, chegada a mar e desça para meia mil pés, ajuste 1013. São Luís é Bravo negativo. Mantenha escuta aguardando. Você zero, bom dia, Lima, Tepção zero. Chame Recife em 1260, até com 288. 260, 288. Obrigado, tenha uma boa tarde. Ok, chame agora Recife em 1260, até com 288. 1-1-9-8, tá, 3-2-1-9, tá logo. Sim, estamos coordenando a sua decolagem. O 964 se identifica, chegada Mari, desceu 070, reduzido para 259. Salvador, tá 3216, cruzando à esquerda na Momo. 3216, suba o 370 na Momo, verdade. 370, tá 3216. Tango Índia Bravo, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 180 graus 099, reporta faro de solo. Estava resolvendo o problema do plano com o Centro Recife. Sem o plano, a gente não podia decolar o senhor, ok? Olha, tá 329, vai fazer um desvio à direita, devido a informações. Teve desvios após o voo código? Após código, tá 329. Voo 964, desça para 2000 pés, 1013 permanece, livre LS X-Train, só estabilizando. 2000 pés descendo. Gol 2008, desce para 3, e o PS com 1003, padrão. Qual o seu Miguel Bravo? Sai, Miguel Bravo, fora do solo 49, controle 1998. 1098. Passarito 2230, decolando 49, controle 1998, bom voo. 198, passarito 2230, graças. Controle Salvador, passaredo 2230, muito boa tarde. Passaredo 2230, suba 180, saída telefone. 80. Arbor, senhor. Arbor, elefa, conquista aqui. Obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Fernando de Abraço. Tango de Bravo 500 pés, vai ir pra onde? Zulu Celsilândia, tchau. Ok, informe livrando CTR, quando possível, chama de pouso. Chama livrando CTR, o estimado de pouso vai ser os 1750. 1710, confirma. 1740. Salvador, tá 3296, autoriza a direita pro hoje e pro ti. Aguarde fazer noção com o centro, 3296. Confia nas duas. Desça para 4.000 pés, 1013. 4.000, 1013, 964. Controle, passarinho do 2230. Chamou? Passarinho do 2230, senhor. A gente vai ter que fazer um desvio aqui à esquerda da rota para evitar uma formação bem, bem na proa. Seria pro ideal? Zero, qual a proa? 260, senhor. A gente estava analisando aqui, a 260 é melhor. Ok, 260 de proa. Ah, obrigado. Tem um cúmulo bem aqui, quase do lado do aeródromo aqui. Me informo, 209 de chegada a Mari, primeira está sua posição de 12 horas e 25 milhas, 260. A segunda está sua posição de 11 horas e 35 milhas, 120 nesse. As duas Boeing da Gol. Maravilha, senhor. Whisky Charlie Mike, bom dia, boa tarde, suba o 110, saída Conde. Acho que vai ser na Conde, o Whisky Charlie Mike vem pra 110. Ah, 3216, chame centro Recife, frequência 12685, alterno 2545, boa tarde. 12685, 2545, tá logo, tá 38, tá 3216. O gol 1164, fui LS. 1164, completo LS, chame Torre Salvador em 11895. 3895, boa tarde, senhor, um bom trabalho, 1164. Torre Salvador, é o gol 1164, boa tarde. Gol 1164, boa tarde, continua a aproximação, reporta marcado externo embaixo travado. Só marcado externo embaixo travado, senhor, 1164. Passarinho do 2230, retorna a rota na Pro de Lé. Passarinho 2230, pode manter Pro de Árvore, após autoriza direto com a gente. Ok, Árvore, senhor, o 2230, brigadão. Chegada Mari, desça ao 050, identifique. O 9064, desça 2000, livre elétrico. Então, gol 1964, 2013, livre elétrico. Baixado e checado, senhor, ainda no visual. não visou, não avistou, 1164. 1164? Agora. Continua a aproximação, reporta visual. Nesse minuto avistou já, 1164. Livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 1-9. Autorizado pouso na pista no 0, com 1-1-64. Gabriel, poderia informar qual a distância de Teofilândia em relação a Salvador? Control, Gracia não, Papatango mais papapapá, 2500 descendo level 170. Papatango Mike papapapá, Squawk ident, clear in my arrival, descend to 060. Do second level, please. 060 Mike papapapá. 060 my arrival, Mike papapapá. O 2008 estabilizado, salva a pista. Afirma seu. Corre agora em 1-1-8-9-5, boa tarde. 1-1-8-9-5, boa tarde. Gol 1-1-6-4, solo 5-7, livre direito, solo 1-2-1-1. Gol 1-8-8-5, identifique chegada bom, filetra 4.000 pés, 1013 padrão. Afirmo, 1-2-1-1. Gol Salvador, gol 2008. Gol 2008, continua a aproximação, cheque se a gente pousa e reporta visual com o campo. Essa visual 2008. Qual é o vento, por favor? Speed 2509, só pra. Pista 1-0, vento 190 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, gol 2008, avistou. São 3283, mantenha o ponto de espera. Agora a coordenação até a volta. Tira 6320, identifique, chegada Mari, deixa o 070, boa tarde. Descendo pro 070 na Mari, Oxa 6320. Pelo 2, confirma o pátio? Oito. 2230, quase passando. Pressionar e chama pra decolagem. Tran 3233 ali, mantém pista no zero. Mantém no zero, 64, estabilizando o localizador da 1-0. 964, torre agora em 1-1-895. 895. Parceiro 2230, autorizado pelo sentido direto. Autorizado, direto, Vitória da Conquista, parceiro 2230, grato. Gol 2008, Sol 00, livre direita, Solo 1211. Pro 2 Torres, né? Canem 6320, direto, está aplicado. Gente, reporta pro táxi. Agora é o número 2. Pode sim, descendo para 2000, sem restrição em TAP. Está livre, LS Extreme, torque estabilizado. O 3283 tem livre decolagem, pista 1-0, vento 200 graus, 1-1-9. Sim, fazendo desvio. Gente, reduz a velocidade para 220 nós, 8-8. Visual. Gol 1864, continua sua aproximação, guardando pista livre. É o gol 1964. Gol 1964. Última aproximação, guardando pista livre. Pede. Salvador, boa tarde. Tá 3205. Tá na ponta de espera, tá 1-0, pronto. 3205, boa tarde. Mantenha a ponta de espera. Tá bom, 3. Gol 1964, livre pouso, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-2-9. Livre pouso na 10, 1964. 3283, decolando 02, controle 1-1-9, decimal 8. Papa, descend to 3000 feet at 37103. 3000 feet 1013, Mike Papa. Controle o azul 4116, estou ele chamando, muito baixinho, estou respondendo muito baixinho. É, deve ser baixo porque não estou recebendo nada. Se puder prosseguir em ponte, eu agradeço. Controle Salvador, boa tarde. 283, no perfil da Abo Elefa. Boa tarde, TAN 3283, copiando 55, submantenho 360, saída Arbor. Subindo para o 360 na Arbor, TAN 3283. Você tem condições de presente, decoloca para o Nordeste? Entre 20, desça para 4, 1000 pés, 1013. Falcão 02, autorizado a decolagem com para o Nordeste, vento 200 graus, 1119. A 3805, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-9-0 graus, 1-0-9. decolagem está 3205. Falcon 02, atenta ao Airbus da TAM, decolando agora da pista 10. Gente, tá visual, Falcon 02. Falcon 02, evita sobrevoo da base aérea. Evitando sobrevoo da base aérea, Falcon 02. Estabilizado, 4196. 4196, Torre Salvador, 1895. 1895, até daqui a pouco. Mike, papapapá, 2000 feet, clear the left X-ray, report established. 2000 feet, clear the left, Mike, papapá. Gol 1885, vetor radar para sequenciamento, curva direita para 235, limitado pela 101 de Simbra. Direita 235, 101 de Simbra, limitado 885. Falcão 02, decolado ao 07, controle de Salvador, 199 decimal 8. 199 decimal 8, obrigado, Falcão 02. É, vai valer, dá tanto 3, 2, 4. Papapapa, reduce to 180 knots. 180 knots, my papapapa. After auto marker, request a change to land the runway 17, papa. Okay, my papapapa, when you establish localized course, you inform the solicitation to some of the tower. My papapapa, roger. I will inform to my tower, papa. Controle Oceania 6320, pode voar o marcador externo? 6320 é o número 3, mantém a chegada aí para o Editona, descendo para 2000 agora com 1300. 2000. Controle o Falcão 02. Falcão 02, prossiga. Decolando Salvador, está com Sinaracaju, acionado 0274, mantém o número 10. Vai prosseguir a 500 pés ou 1000 pés para Cajú? Vai prosseguir no 1000 pés. No 1000 pés, via corredor forte, o Falcon 02. Na minha escuta permanente, corre passando atrás do forte. 7, corredor forte, formará passando atrás do forte na escuta. Solution final, runway 10, Mike, papapapá. Roger, reduce your approach speed and contact Salvador Tower 118.95, Mike, papapapa. Approach speed 118.95, Mike, papapapa, Roger, thank you, good day. Livre, aliás, Tower, good afternoon, Papatango, Mike, papapapa, established on final, runway 10. Papatango, Mike, papapapa, continue your approach and expect landing clearance. Mike papapapa, roger, after auto marker, request change to visual and land the runway 17, papa. Mike papapapa, report the auto marker. Mike papapapa, placing auto marker now. Papapá, cam select 09, clear to right to run the base, report to final runway 17. Clear to right base, I'll call you final runway 17, Mike papapapa. Azul 4116, solo azul 10, livre direita, solo 1211. Afirmo 211. 285 para o localizador, esquerda 165, descendo para 2000, livre LF. 2000, esquerda 165, 85. Siga passarela. Entra em 1260 até no 222, passarela. Boa tarde. Boa tarde, 5626. 66 milhas de Salvador, vai na Folha de Pelô para a chegada bom, proposta para a descida. Seu Eco, Papai Eco, seu chamado de Pouso Aracaju. João, Pouso Aracaju, ano 8, ano 3. Graças. Clear, clear to land runway 17, wind 180 degrees, 1 to north. Ok, I'm going to intercept on final runway 17, landing gear down aloft at Mike, Papa. ILS, Oceania 6320. 6320, reduz por aproximação, chame torre 1895, boa tarde. 295, boa. Salvador, boa tarde, Oceania 6320. Oceania 6320, continua a aproximação, faça o cheque no cliente ponto, aguardando autorização. Pagando autorização de pouso, poderia confirmar se está chovendo sobre o campo? Sobre o campo negativo. Sente, obrigado. Na sua escuta da autorização. Não, eu chamei torre, ano 895, boa tarde. 895, boa tarde. Na 3805, chame Recife agora em 125, no alterno 3395. 125, no 3395. Salvador. Prossiga, 3283 na escuta. Chame Recife agora em 260, alterno 288. 1260, 1288. Jair Mike, serviço radar encerrado, chame agora Aracaju em 1206, boa tarde. 200 graus, 109. Livre pouso, cabeceiro 90, Oceania 6320. Mike, seu papapá, on the ground at 14, confirm your apron. Mike, seu papá. Clear backtrack on the runway, then taxi approved to Arata. Clear to taxi Salvador, voo 835, a uma milha do CA, Vitor 372, baixar aprovado. Voo 1885, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente, 1885. Ryanair 6390, São Luzuno 6, livre direita, Paulo 1211. 1211, boa tarde. Gol 1885, livre pouso, pistão 1-0, vento 200 graus, 1-0 mais. Repouso, pistão Prossiga Juliette, Quebec Hill. Quebec? Ok, Quebec Hill, prossiga via corredores, informe passando parede, comprou da rotatória. Solo 18, direita 121, décima 1. 3-2-1, 2-1-1, 2-1-1, 2-1-1, então, 1-8-5. Salvador, 35626 para a descida. 35626, desça para 4.000 pés com 1013 padrão. 4.000 com 1013, 5626. Papai Romeu, Eco Papai, Salvador. Ok, livrou CTR. Vai prosseguir em frequência livre agora, o Eco Papai Eco. Vai ingressar na terminal da Caju, frequência daquele controle é 120 decimal 3. Então, boa tarde. Aquilo foi direto no rodatório. Pista 1-0, vento 1-80 graus, 1-1-2. Oxford, Serra November, autorizado acionamento de outro táxi. Tip 5486, decolado aos 22, motor de Salvador, 119.8. Passa com 3198. Controle Salvador, o trip 5486. 5486, tudo em linha 200, saída Mamudo. Vai para 3200, Mamudo. Juliette Quebec, ele também vai ao campo. Chame torre 1-1-8-9-5, Juliette Quebec. Prato. Passando Juliette Quebec, quilo. Juliette Quebec, quilo, prossiga. Pula da rotatória pra 1-7. Juliette Quebec, quilo, reporta no final de 3 milhas. Quebec, quilo, reportará. Informa o tráfego da companhia, a posição agora de 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, cruzando 6 mil pés para 4 mil pés. Cinco, quatro, oito, meia, copiou? Confirme para o 5486. Informa o tráfego da companhia, o TR-72, posição de 1 hora, 11 milhas, rumo sudoeste, cruzando 6 mil em descida. Certo, nós já vamos cruzar 6 mil agora. Foi Duna, descendo para 2000, livre elétrica. E aí, voando Duna, está presente, descendo para 2000, Felipe 5626. 3 milhas, 1-7, está passando Juliette Quebec, quilo. Ai, posso estar aqui, prossiga. Quebec, quilo, continua pressionando, só um reporta visual com campo. Quebec, está visual com campo. Vai manter 500 reais. Farol da Barra, o Lima mais importante, que faz a transmissão Farol da Barra. Já falo, chefe 63, eu não sei. Jéssica da Kilo, livre pouso, pista 17, vento 170 graus, 099. Gato, como é que ela faz o pouso na parte da mata? Thanks. 050, identificou, 2 quadrados. Só que está Zender, só que está autorizado até o ponto de espera da Papá. Jéssica Beck Kilo, Solo 29, Beck Beck autorizado. Na ataque periódica, ela tenta um helicóptero que não está em contato com a torre. Lone Tap, dívida. Obrigado. Trip 562, bem interceptor localizador visual. Ok, 562, chame torre em Salvador agora em 1895, boa tarde. 1895, boa tarde. Mesmo pátio. Na Serra Novembro, seu exame está autorizado. Reporta na Quebec. Salvador, boa tarde. O trip 5626 está na final. A 2 milhas do externo. Trip 5626, faça um cheque nas linhas de ponto, aguardando autorização. Era, portaria que prevá já travado. Oceaner 6315, decolado aos 30. Controle Salvador 119, décima 8. 198, obrigado. Jéssica daqui, o táxi via Mike, reporta na Lima para ingresso no Patiuno. 315, subo 360, saída da Dial. A Dial, alguma possibilidade de a gente cortar aí? Direto ao Mátila? Nós. 26. A Novembro. Táxi via Mike, reporta para ingresso no Patiuno. Papa Romeo Fox, Serra November, Taxi Lima, chama o solo 1211. 5626, solo aos 32, livre à direita, solo 118, correção, solo 121, decimal 1. Direita, chamando 121, decimal 1, 5626. Para 2013, repatriamos estabilizados no X3. Pode voar direto lençóis, que faça somente mais voo. Direto lençóis, de matricoso 1810. 1810? Ativo, 1810. Graças. Pista 10, vento 190 graus, 119. A linha decora da 10, minha número.